Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu, novembro. Romeu, Romeu, novembro, Salvador, BH, confirme parte 50, bicho, para tentilizar. Aqui a gente tem informação mais, estamos parte 3, a pista será aberta. 09, direito no 219. Direito 219, dono, 138. Está aprovado o Romeu Romeu Novembro, Salvador BH no 400, decolando 10, com curva pela direita, no perfil da Arbor, Elefa, após Elefa interceptando a Aerovia, seguindo conforme o plano. 5524 transponder, controle opera em 199, decimal 35. Autorizado pelo Horizonte, então, conforme nível 400, viagem 121, com curva direita na saída Arbor. Elefa, 5524, transporte 1935, controle. Afirmativo 43, chame para o acionamento. Para acionar, 2 a bordo. Devia acionar, chame táxi, o Romeu Romeu Novembro. Chamará, obrigado. 5924, Alfa Juliette, portão 05, bem-vindo, 1328. Alfa Juliette, 05, bom dia, 1928. Nessa proa 010, limite localizador. Nessa proa mantém descida para 2000 pés. Sempre esquerda 090, descendo para 2000, limite localizador, alto da Alemanha. 02 aprovado, decolagem da 107, após curva esquerda em conexão com a torre para o cruzamento do campo. 01971 no transponder, controle 6935, linha November Alpha. Weber Alfa, correto, PB2, chame 2186 agora para acionar táxi decolagem, 1095 no ajuste, bom voo. Olimpo 03, Tocoia remeteu ao 12, curva à esquerda, reporte pronto para girar a base. Olimpo 03, curva na esquerda, acendendo para mil pés, reportará para girar a base. Salvador, gol 260, informação mais. 260, Salvador para melhor do mundo, 390, tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador Recife aprovado, via 390, via rota de Amper 58, decola no 0, com a esquerda, perfil da Pucajamo, transição Caju, 5521 no código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Autorizado para Recife, 370, pelo 58, decola no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, transição Aracaju, 5521, transponder, controle, 119.35, gol 1260. Confere, chame o controle para o puxa acionar. Como é que assume Duna, autorizado ele, você pode ser estabilizado. Aprove Duna, reportará a Alfa Termax. Livre acionamento, sempre início táxi. Olimpo já está pronto para girar base? Positivo. Autorizado a girar base e tocar remeteu. Vento 110 graus 11 nós. Olimpo 03, autorizado a girar base e tocar remeteu. estabilizado no ILS, o gol no 270. 70, chama a torre agora, 118.6. Salvador, bom dia, voo no 270. No 270, mantém aproximação e formarei pista livre. Mantém aproximação, voo no 270. No 270, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1,10 graus, 11 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, voo no 270. Olimpo 03, tocou e arremeteu aos 1,6, curva à esquerda, reporte pronto para girar base. Curva da esquerda, reportará pronto para girar base, Olimpo 03. Índia November Alfa autorizado até o ponto de espera, até a Oscar, chama na Oscar para ingresso. Alfa Charlie Mike, torre 118.6. 118.6, Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, reposta no espera. Mantém a aproximação. Deixa eu informar o tráfego pro senhor. Eu tô com um P3 fazendo toque arremetida na cabeceira aqui 1-0, então vai ficar meio complicado pro senhor, só se o senhor dar presente, cancelar e prosseguir para uma final de 4 milhas da final da 1-7. Tem condições? Afirmativo. Informo que o senhor não deverá, nesse momento, para manter separação vertical com o tráfego, não deixa inicialmente manter os 2.000 pés. E aguarde que logo, logo eu já autorizo o senhor para iniciar a descida, tá ok? Afirmativo. Cancelada presente, reporte final de 4 milhas, da 1-7. Direito 219, voo no 270. Olimpo tem condições de dar presente já a girar base? Positivo. Gira base, Olimpo 03. Tá girando, 03, já passará sendo achacado. Alô Salvador, um bom dia, voo no 270, visitando aqui. Bem-vindo 270, prossiga via Alfa e reporte Enzo da Juliette. Vai via Alfa e reporte Enzo da Juliette, voo no 270. Alfa Charlie Mike, pode interceptar agora um sinal de 2 milhas. Informo que o Olympus já está aqui de base para sinal da 10, tá ok? Autorizado descida para um nível de pouso, tá ok? Positivo, está visual com aeronave, mantém a separação visual. Interceptará um sinal de 2 milhas da 10 Alfa Charlie Mike. Afirmativo, informe final da 10 Alfa Charlie Mike. Pode aeronave, Charlie Mike. Olimpo 03, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, corrigindo. Toque arremetido autorizado, cabeceira 10, vento 1-10 graus, 10 nós. Entre pouso na pista 10 para o Olimpo 03. Vai pousar? Completo? Oh, desculpa, é toque arremete. Sim. Good morning, Zulu 4235, OAS, Mike, request verification as you send to my file at 380. Azul 4235, I'm ready to cut. Epa. Azul 4235, clear Salvador, Serra Blau, no Zulu, aqui em Fernando, 380, airway up Zulu 10, after following flight plan route. Take off on 10, after call right turn, your departure will be Dael, then Leda, after Leda, fly bridge position, then intercept the airway up Zulu 10. 5522, it's called code and control departure frequency 119.35. Roger, clear, send my private 380 via flight plan road, upper Zulu 10. Departure runway 10, right turn, dial departure, then later, then fly direct to bridge, squawk by 522, Salvador Bridge Control 119.35, Zulu 4235. That's correct, 808, call me ready to start up and push. If I'm over purposing, I should do 4239, if I... Solo, Romeo, Romeo, November, para o táxi, 2 a bordo, parte 3. 2 a bordo, parte 3, táxi autorizado, Romeo, November, reporte na saída do parte 3, para continuar o táxi no parte principal, Romeo, November. Reportará na saída. Vai fazer mais um toque arremetido e após pulo final. Senta. E foi feito esse HG, o 3621? Ainda no meu sistema eu não possuo nenhuma atualização, ainda estou com a Opus 44. Vou só checar com o centro e assim que já tiver um retorno, uma resposta já retorna, ok? Afirmativa, é parte 5, acho que pode passar um pouquinho, autorizado backtrack, Alfa Charlie Mike. Boa tarde, você também. Índia November Alfa, tá pronto? E ajustado no 0, no 5, bom voo. Bom dia, bom trabalho. Realmente. A base, Olimpo 03. Foi o Olimpo que reportou? Positivo, para girar base. Está autorizado, Olimpo, e o toque arremetido também está autorizado. Vento 110 graus, 10 nós. Livre toque arremetida para o Olimpo 03. Ali mantém Índia November Alpha. em cabeceira 10. Olimpo 03, seu carro remeteu aos 26, curva esquerda, reporte pronto para girar base. 03, curva na esquerda, reportará pronto para girar base. Ciente, mantenha a posição, de November Alpha, aguarde para decolagem. De November Alpha, aguarde para decolagem. 20, transfere, 190, na crua de cópico. Sua identificação, trip 5220. Acionar a ideia, felicita por gentileza, senhor. Diminuiu um pouquinho esse nosso tempo de voo, agora está mais de 10 minutos passando por fora. Mantenha a chegada, aguarde na escuta, o 5220. Mantenha bem na costa, trip 5220. Romeu November, decola 27, chamei agora o controle em 1935, tem um voo. Obrigado, bom trabalho. De Salvador, Romeu November, bom dia. Papá Romeu November, contato radar, da paranete de voo 400, saída Arbor. Saída Arbor para 400, Romeu November. Sempre pouso, livre girar base e pouso para o Olimpo 03. Que ainda nada, ok? Nada do da CHG. E no período da tarde, fazer novos toques arremetidas? Não, negativo. Negativo. Após esse pouso final, não haverá mais voos de P3, pelo menos programados, a não ser que seja acionamento da missão real. Tá ok, a gente tá treinando aqui o pessoal novos aqui, os estagiários, já seria um bom momento pra treinar eles, mas tá ok, vai ter outras oportunidades. Obrigado e um bom pouso. Nada, nós que agradecemos. Benício, voo 060, chegada a mão. Atuando a mão agora para o 060, chegada a mão. Beleza, obrigado. Alfa, livre decolagem cabeceira, 17, vento 10 graus, 11 nós. Olimpo 03, solo 30, liberando a próxima esquerda. Bom dia. 03 não consegui liberar na próxima esquerda, aqui para entrar na parte militar. Estou tentando livrar na foto e após o ingresso na alfa, parar por 5 minutos para fazer um teste de equipamento. É possível? Sem problemas, pode prosseguir. Então liberar na Fox. Vai fazer o check na Fox mesmo, né? Positivo, vai na Fox. Tá ok, no momento não tem nenhum tráfego a reportar. Pode prosseguir na Fox. Gente, graças a Deus. Opzulo 44, 3895 está aprovado, Guarulhos. Opzulo 44, decolando ao 10, com curva pela direita. No perfil Dadael, Leida, após Leida, vai voar eu, Autoceptor Vice, é conforme o plano, após 5533 o código transponder. E o controle é PR1 no 9, decimal 35. Gostaria de solicitar aos senhores, se possível, quando tiver esse treinamento TGL, se for possível, mandar para a equipe operacional os horários que os senhores pretendem fazer, para a gente tentar coordenar para os estagiários, também estagiar nesse horário para pegar uma visão espacial melhor. Seria interessante, se fosse possível, fazermos essa coordenação. Ah, ok, então, ok. Eu vou ligar para o setor pertinente, lá no esquadrão, para que a gente, quando puder, se pode fazer. Então só dá uma ligada para a torre com antecedência, uma hora e trinta, que a gente faz a programação. Porque no caso, na hora que o senhor estava fazendo TGL, foi o horário que o estagiário acabou descansando. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Vamos dar um pessoal lá para a gente fazer essa coordenação e... O torre, o Índia November Alpha está autorizado o cruzamento do campo? November Alpha autorizado, cruzamento, na minha escuta, ajuste a 1015. Autorizado o cruzamento na sua escuta, Índia November Alpha. Olímpio, grato pela coordenação. Manter a escuta na torre, senhor pessoal? Pode manter minha escuta. Quanto tempo o senhor vai manter essa posição? Na verdade, eu precisaria ingressar na Alpha, eu tenho que procurar o vento. Eu precisaria ingressar na Alpha no sentido da decolagem, né? Como se eu estivesse indo em direção à capoeira 28, se possível. E nessa posição aqui, através da foto, você está pronto. No sentido 28 ou no sentido 10? Ou seja, eu vou ficar no sentido 10-28. Gente, então prossiga, ingresso na Alfa e você vai ficar entre a Fox e a Golf, autorizado. Positivo. Eu pisou no 44. Não, vou fazer o seguinte, eu vou só chegar, vou só confirmar com o centro que o senhor vai voar, vai sair conforme ele possui, né, o 44. Caso após o senhor decole e chegue uma CHG e o centro liberar, aí o senhor correndo com ele após, ok? Só avisar o centro, mas um minuto já retorno para a cópia. Pode preparar a Dael Leda, Dael Leda Bridge, é o perfil. Para o táxi, voo 1260, 132 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternativa Salvador. Índia Alfa, 18 menos ponto, espera com a torre, ajuste 10, 15, bom voo, gol 1260. Índia Alfa, ponte espera, 286, bom dia, 260. Confirmando PB 1132? 260, PB 1132? 1132. Sente completo final, Sami Torre, no noite decimal 6, azul 4060. Foi o Índia November Alpha, efetuou o cruzamento do campo, está seguindo com proa do corredor forte. November Super Alfa, prossiga, então forte, mil pés, ajuste 1500, chama o controle, 1935, até o retorno. Chama o controle, 1935, até o retorno, Índia November Alfa. Salvador Azul, 4060, uma milha e meia para o externo, baixar, checada, vente, o azul, impulso autorizado no zero, vento a centena, 10 nós, ataque sem Golf, tá fechado, eu tô com a aeronave fazendo check lá na Golf, tente livrar até a Fox, ou após será feito um backtrack na pista para livrar na Fox. Gente, Golf fechado, tá? Salvador, Gol 260, ponte 010, realizou o controle na final. Correto, portão 10, chame o contraponto para o posto, será? Estou com o tráfego da Azul, a retaguarda, já finalizando o push. E assim que eu inicio o táxi, eu inicio após e chamo a táxi, ok? Closing board endurance 0330, alternative Campinas, right back. Ok, 900330 in Campinas, tax approved in April, Indian Alpha, Zero Road Point, 1810, Calp Tower, frequency is 118.6, Canadian 015. Roger, clear tax via April, then Indian Alpha, Zero Road Point, 1810, ready town, 118.6. 10H1015, 7S4, bye bye, Azul 4235. Bye bye. Vitor, back back, prossiga. Sim, mano, seu CHG do Vitor e do Juliette pro Vitor, back back, confere. Kairovski, mil pés, decolando da Uno. 1-7 aprovado, decola com curva direita, corredor axé, meu pé, 0160 transponder, controle apera em 1-9, decimal 3-5. Pete, Michael, Michael White. Ciência, 2686, apareceu no ataque de decolagem, bom voo.